Ajude um artista apaixonado. Portal do La Rocha. Sei que amor e dinheiro não se misturam. Aprendi que o bom mesmo é amar desinteressado, livre, apaixonado. Eu hoje acordei arruinado, todo desgramado. Meu dinheiro acabou, cartão estourado. Eu preciso me virar. Faz um pix aí, tô aliviando no zap. A chave do meu coração não é golpe, não tem pegadinha. Paga a conta dessa paixão. Sérgio e Santana. Hoje acordei arruinado, todo desgramado. Meu dinheiro acabou, cartão estourado. E eu preciso me paga a conta dessa paixão.